Agora, Oscar Pilagallo e Dulce Maltês, do serviço brasileiro da BBC de Londres, com uma novidade para quem tem que usar, mas não gosta de usar, óculos ou lentes de contato. Trata-se de uma lente de contato, mas um tipo totalmente revolucionário de lente de contato. Oscar, como é que é essa lente? Bom, essa lente, que na aparência é mais ou menos como essa lente gelatinosa comum que a gente conhece, tem basicamente duas características. Em primeiro lugar, ela é natural, e em segundo, é permanente. Como assim natural? A diferença é que ela é feita a partir de um material que não é artificial, uma córnea humana. É importante deixar claro que não se trata de um transplante de córnea, que é um tipo de operação que já vem sendo feito há bastante tempo. Essa nova operação é muito mais sofisticada. E como que é basicamente essa operação, Oscar? Bom, o Dr. Chad Holmstrom, que é pioneiro dessa técnica aqui na Grã-Bretanha, diz que a operação é bastante simples. Ele declarou que qualquer cirurgião pode fazer uma operação desse tipo depois de um rápido curso de treinamento. A operação dura mais ou menos 1 hora e meia e a maior parte desse tempo é gasta em ajeitar a lente corretamente. Depois da operação, em questão de dias, as células do olho encobrem essa lente que passa então a fazer parte do tecido. Essa lente permanente já foi feita também com material artificial, mas os médicos temem que esse material, em geral um tipo de plástico, pode se deteriorar depois de alguns anos. E existe algum tipo de risco no caso dessa nova lente natural e permanente? Bom, a gente precisa partir do princípio que qualquer intervenção cirúrgica envolve risco, e este caso não é exceção. De qualquer maneira, ainda não se pode falar nada com segurança absoluta, porque essa operação ainda se encontra num estágio considerado experimental. Pouquíssimas pessoas se submeteram a essa operação. Aqui na Grã-Bretanha, por exemplo, apenas 10 pacientes têm lente de contato natural. Mas é certo que os riscos são bem limitados. Interessante fazer uma comparação com o transplante de córnea. Nesse caso, se a operação der errado, o paciente perde a sua própria córnea e acaba ficando cego. Mas, no caso dessa nova operação, se houver algum problema, a lente é simplesmente retirada e o paciente, pelo menos, não piora. Fica com a mesma visão que tinha antes da operação. Mas os médicos preferem não arriscar nada. Portanto, só são aceitos, por enquanto, os pacientes que praticamente não têm outra opção. E nesse caso, não estariam perdendo nada. Há um certo medo entre os médicos que esta técnica seja mal utilizada, ou pelo menos utilizada em pessoas que teriam outros recursos mais convencionais, como óculos ou lentes de contatos normais. Continuando a falar sobre os riscos, Oscar, não há o perigo da rejeição? Bom, na verdade, essa lente é colocada sobre uma outra, esta artificial, o que evita o contato direto e reduz ao mínimo o risco da rejeição. Essa lente artificial, ao contrário das que existem, não tem uma função corretiva. O objetivo é apenas evitar o contato direto. Mas, pelo jeito, esse tratamento ainda deve ser muito caro. Olha, só para se ter uma ideia, para se produzir uma lente a partir de uma córnea, se gasta cerca de US$ 1.000. Esse é o preço de cada lente. No entanto, aqui na Inglaterra, no Hospital Leicester Royal, foi desenvolvido um novo equipamento capaz de produzir essas lentes por um preço muito mais baixo. E a tendência seria o preço cair ainda mais na medida em que a técnica se torne mais popular. E existe algum obstáculo para tornar essa lente mais popular, mais acessível? O principal obstáculo talvez seja a falta de córneas, ou seja, os doadores são em número insuficiente. E atualmente essas córneas são mais usadas para transplantes do que para se fazer lentes. Uma vantagem é que às vezes pode ocorrer de existir mais córneas do que pacientes precisando fazer transplantes. Nesse caso, a córnea poderia servir para lentes, mesmo que não para o uso imediato. Agora, Oscar, você falou que a técnica ainda está num estágio experimental. Mas quando foi que ela começou a ser utilizada? Bom, a primeira vez foi no começo dos anos 80, nos Estados Unidos. O pioneiro foi o Dr. Herb Kaufman, de Nova Orleans. Foi com ele, aliás, que o Dr. Chad Holmstrom estudou. Oscar Pilagallo e Dulce Maltês, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. A doutora Tina Heinel é uma brasileira que mora em Londres e que provavelmente vai logo logo ficar conhecida por muitas mães brasileiras, com o lançamento no Brasil de um livro que ela escreveu já há algum tempo, em que explica a técnica que desenvolveu de massagem para bebês. Aqui, uma entrevista com essa massagista infantil. Tina Heinel, na verdade, é bióloga e especializada em epilepsia. Mas, depois de 13 anos trabalhando nessa área, ela resolveu abandonar as suas pesquisas e se dedicar ao desenvolvimento dessa técnica de massagem para bebês. Nesta semana, em entrevista a Guilherme de Carvalho, do Serviço Brasileiro da BBC, Tina Heinel contou como começou a ideia de se desenvolver essa técnica de massagem. Ela começou mesmo com o nascimento da minha filha, da minha primeira filha, Sofia. Quando ela tinha um mês, eu recebi um livro do Le Boyer que descreve essa massagem para bebê, e é uma massagem que é praticada ainda hoje na Índia. E a partir desse livro, que eu acho que em português se chama Mãos Suaves, eu fui acompanhando e desenvolvendo uma massagem para Sofia, especialmente para Sofia, e que me trouxe muito prazer, e também a Sofia. E como é basicamente essa massagem? Essa massagem é uma massagem que você passa, você usa um óleo natural, um óleo de planta natural, e com esse óleo, que é aquecido à temperatura da mão, a criança é massageada de tal forma que todo o corpo dela é massageado. Primeiro, começando uma massagem pelo tronco, pelos braços, depois pela barriguinha do nenê, aí pelas pernas. E na segunda etapa da massagem, a criança é massageada nas costas. E fora isso, quando a massagem termina, ainda existem três movimentos, três exercícios, que são chamados exercícios pré-yoga, que é para deixar a criança ainda mais flexível, mais relaxada. Mas qual seria a finalidade dessa massagem? Tina Heinel. A meu ver, é uma finalidade de conhecimento da mãe com a criança, da criança com a mãe, ou do pai, que é um papel muito importante também. E é uma possibilidade de um conhecimento que a criança, que o bebê pode entender, que é um conhecimento não verbal. É um conhecimento através das mãos, do corpo, e que dá uma segurança muito grande para ambos. Essa parte eu acho muito importante. E isso, evidentemente, vai trazer um relaxamento, um jeito mais fácil de viver com a criança. É um brincar, na realidade, um brincar junto. Aqui em Londres, onde a técnica é relativamente conhecida, Tina Heinel costuma fazer palestras e dar demonstrações a grupos de pais interessados. Muitas pessoas que conheceram a técnica resolveram aplicá-la. Tina Heinel conta agora o resultado da massagem com uma amiga sua. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que me impressionou e que eu fiquei muito contente, inclusive, foi uma de minhas amigas que me pediu para mostrar a massagem, porque a dificuldade que ela tinha era de amamentar as crianças. A criança, o bebê dela, ela quando amamentava demorava uma hora. E isso era exaustivo para uma mãe. Eu mostrei a massagem e a minha ideia era que a massagem realmente traria uma relação mais tranquila entre a mãe e o filho. E na realidade isso aconteceu. Porque a criança, pelo que eu já vi, o que eu já senti também com os meus próprios filhos, a criança precisa de ser pegada, precisa de ser acariciada. E muitas vezes, na nossa cultura ocidental, a única coisa mais próxima que a gente faz em relação a isso é o amamentar, que a criança está perto, está no seio da mãe. Então, muitas vezes a tendência é amamentar mais do que precisa, porque no fundo você está segurando a criança. E ela me falou que realmente, depois de fazer a massagem no filho, e de brincar com a criança, era muito mais fácil. Ele amamentava em 10 minutos e estava satisfeita. Quer dizer, essa foi uma das experiências que eu tive. Essa técnica tem sido utilizada na Europa, principalmente em Londres, onde Tina vive, e também na Alemanha, onde viveu durante vários anos. Mas será que essa técnica de massagem poderia ser levada com sucesso ao Brasil? Eu acho, sim, que no Brasil teria uma possibilidade grande. Primeiro que nós temos muitas crianças no Brasil. E eu sinto assim que, apesar de no Brasil, em comparação assim, com a Inglaterra, no Brasil as crianças já terem muito mais contato, elas são muito mais carregadas, acariciadas, se brinca muito mais com a criança, as crianças têm menos roupas, quer dizer que o contato é maior corporal. Eu acho que ainda existe, por exemplo, uma parte que é bem importante da massagem, é um ensinar dessa calma com a criança, um poder brincar tranquilo, sem uma grande excitação. Então, eu sinto que isso no Brasil teria muito sucesso. Muita gente gostaria de poder sentar uma meia hora com uma criança e curtir a criança numa tranquila, né? E os planos de introduzir esse tipo de massagem no Brasil podem se concretizar? Tina Heinel contou para a gente que já está procurando uma editora no Brasil para publicar seu livro, que em inglês se chama The Baby Massage Book, e está nas livrarias já há 5 anos. Nas livrarias da Inglaterra, é claro, de onde nos veio esta reportagem preparada pelo Serviço Brasileiro da BBC. Agora, um pouco da música de Debbie Harry, que vem fazendo sucesso na Inglaterra, como nos conta Paula Deep, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Esta é Debbie Harry, cantora que ficou conhecida em todo o mundo nos anos 70, quando o seu grupo, o Blondie, estourou como uma das melhores bandas New Wave de sua geração. Mas a Debbie Harry andou sumida nos últimos tempos, não apenas porque a popularidade do seu grupo, o Blondie, começou a cair, quando eles começaram a experimentar outros gêneros musicais, como o rap, por exemplo, mas também porque o Chris Stein, um dos membros do grupo e o namorado da Debbie, ficou muito doente e ela se afastou totalmente da carreira de cantora pop para cuidar dele. Isso é que é namorada dedicada, hein? Agora que Chris Stein está curado, e Debbie está de volta ao mundo da música pop, ela começa a aparecer com novas gravações. Esta que acabamos de ouvir é French Kissing in the USA, e que chegou ao 8º lugar da parada inglesa no ano que passou. Agora a Debbie está de volta com um novo som que tem tudo para estourar. É a música In Love with Love, que quer dizer apaixonada pelo amor. Vamos lá. In Love with Love, com Debbie Harry, em reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Na terceira semana de maio passado, chegava às paradas de sucesso inglesas a música So Strong, de autoria do britânico Labi Siffre, inspirada por um noticiário de TV que mostrava um soldado sul-africano matando um jovem negro. Paula Dipp, que produz o Som de Londres para o serviço brasileiro da BBC, registrou o sucesso de So Strong. Este é o som de Labi Siffre, um compositor britânico de Leeds, filho de um nigeriano e de uma inglesa. Ele é considerado um dos melhores compositores do momento aqui na Grã-Bretanha. Durante os anos 60, Labi Siffre tocou em várias bandas de jazz e soul, mas nunca pôde sobreviver de sua música, precisando também trabalhar como chofer de táxi e porteiro durante o dia. Em 1970, finalmente apareceu o primeiro contrato para a gravação de um compacto, It Must Be Love, ou Deve Ser Amor, um dos seus primeiros sucessos que chegou ao 11º lugar da parada em 71. Em 1972, Labi Siffre chegou perto do sucesso mais uma vez, com a canção Crying, Laughing, Loving, Lying, que em português quer dizer chorando, rindo, amando e mentindo. Mas desde então, não esteve mais entre as 10 primeiras da lista das mais vendidas. Esta semana, no entanto, com a música So Strong, tão forte que estamos ouvindo, e que foi inspirada por um noticiário de TV que mostrava um soldado sul-africano matando um jovem negro, Labi Siffre voltou às paradas, desta vez num honroso 4º lugar. E a música realmente é belíssima. So brightly it will blind you, because there's something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. Because then my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. Oh, something inside so strong. Brothers and sisters, when they insist we're just not good enough, well, we know better. Just look them in the eyes and say, we're gonna do it anyway. We're gonna do it anyway. There's something inside so strong. I know that I doing me wrong, so wrong, because then my pride was gone. So Strong, com Labi Siffre, em reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. O uso eficiente de uma das matérias-primas mais importantes da agricultura, a água, é um desafio constante para o produtor rural. Em algumas regiões do planeta, como o Nordeste brasileiro, por exemplo, as longas estiagens e a falta de programas regulares de irrigação transformam esse desafio num verdadeiro pesadelo para os agricultores. O Serviço Brasileiro da BBC cobriu recentemente uma conferência internacional sobre agricultura em solos áridos, realizada no Egito, em que se debateram novas técnicas para o aprimoramento dos métodos de irrigação atuais. Uma dessas técnicas emprega raios laser para tornar mais eficiente a irrigação por alagamento. Na maioria dos casos, a irrigação por alagamento desperdiça muita água, porque não é cientificamente realizada. Um dos trabalhos apresentados na Conferência Internacional de Agricultura de Solos Áridos mostrou as vantagens econômicas do nivelamento do solo antes da irrigação por alagamento com o uso de raios laser. Segundo o agrônomo britânico Montague Quinn, que apresentou a técnica na conferência, O nivelamento do solo deve ser feito a cada 2 anos. O objetivo é assegurar que a água utilizada seja absorvida de modo igual em toda a extensão da área irrigada por alagamento, de uma ponta a outra. Isso garante a germinação equilibrada das sementes, o que, por sua vez, permite crescimento uniforme da safra, o que facilita a colheita. O resultado é uma safra melhor com um uso mais eficiente da água. De acordo com a safra, pode haver economias de 30% a 60%. A aplicação da técnica do raio laser para o nivelamento dos solos irrigados por inundação apresentou um aumento de 70% da produtividade da safra da cebola. Noeli Dolce, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. No seu afã para adaptar a agricultura às condições econômicas da atualidade, cientistas e agrônomos mostram que não há limite para a criatividade. Um novo exemplo vem do México, onde, segundo esta reportagem do Serviço Brasileiro da BBC, nasceu uma mini-vaca de apenas 60 centímetros de altura. E essa mini-vaca, segundo as informações, poderá se reproduzir em apenas 1 ano através da engenharia genética. Esse mini-animal é o resultado de 17 anos de pesquisa de uma equipe de cientistas mexicanos, que afirmam que, como os espaços para a criação estão cada vez menores e mais caros, surgiu a necessidade de produzir bovinos menores. Segundo os cientistas, a mini-vaca poderia ser criada em jardins domésticos, produzindo entre 2 e 3 litros diários de leite, alimentando-se de restos de comida e de grama. Tá, e para quem mora em apartamento, quem sabe um dia a gente acabe tendo uma vaca de vaso. Na Inglaterra, no Instituto de Multiplicação de Plantas por Polinização Artificial, situado em Cambridge, cientistas estão desenvolvendo vários projetos para a produção de melhores batatas. Métodos não apenas mais rápidos, mas que também introduzem na safra características difíceis de se obter por métodos convencionais. A chave para isso é a engenharia genética, que usa as técnicas de cultura de tecidos para reproduzir as plantas. Os cientistas de Cambridge estão usando também uma bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens, que é um agente patogênico que causa doenças. Entretanto, os cientistas retiraram os genes causadores das doenças e inseriram genes de seu interesse na bactéria. Durante esse processo de infecção, a bactéria introduz esses genes desejáveis na batata. Depois que a fase da engenharia genética é completada, a próxima etapa é um programa convencional de reprodução, seguido por testes e avaliação das novas variedades. O Instituto de Multiplicação de Plantas de Cambridge também desenvolve um programa para a reprodução de variedades especiais de trigo. Mas esse processo é mais difícil, porque eles têm que primeiro reproduzir a planta de células cultivadas. Mas os cientistas têm esperanças de fazer progressos na reprodução do trigo muito breve. Enquanto isso, concentram-se no programa da batata. A próxima etapa será melhorar a capacidade de resistência da batata às pragas agrícolas. Também será possível melhorar a qualidade proteica da batata. O conhecimento que estão adquirindo com as atuais experiências permitirá aos cientistas de Cambridge, no futuro, introduzir genes resistentes a doenças e vírus nas novas qualidades de batatas. E também serão capazes de modificar o conteúdo de proteína das batatas. Isso será de grande relevância para os países em desenvolvimento, como o Brasil, onde a batata é importante na alimentação básica da população. Reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres.